saio de casa cruzando meus dedos. É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro. Site de aposta. Ô Rosa, ô Rosa, aposta comigo que hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mão aí, vamos embora. Por ela eu virei um apostador pra ganhar o seu amor. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Ô Rosa, ô Rosa, aposta comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mão aí, vamos embora. Por ela eu virei uma porta ganhar o seu amor. Oh, Rosa.